Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre aventuras da vida real. Olha que beleza. Saiu aí o programa, né, nesse final de semana, e agora a gente vai estar entrando aqui com mais alguma coisa cast. Como a gente explicou na leitura de e-mails, vai ser um programa falando mais alguma coisa sobre o último programa passado, né. Não vai ser um programa muito grande, tá, vai ser um programa curto, ou não, sei lá. Na verdade aqui não tem limite o mais alguma coisa cast, é sem limites. A gente vai gravando aí, vamos ver como é que vai ficar. Teoricamente não vai ficar muito grande pra não dar muito trabalho pra mim, né, porque... É foda, é muita coisa pra fazer, mas vamos sempre trazer coisa legal, vamos sempre trazer coisa a mais aí. Nesse programa eu ia contar uma história minha que não deu tempo de contar lá no programa, que foi de uma vez que eu fugi do hospital, porque o pessoal queria fazer uma operação em mim de apendicite, né? Eu tava com esse suspeito de apendicite, o pessoal queria operar de qualquer jeito, não sei o quê. E se eu não operasse eu ia morrer, uma par de coisa assim, quem conhece essa apendicite sabe qual é que é. E no final eu fui melhorando e o pessoal queria me operar do mesmo jeito e eu falei, não cara, eu tô bom. E... Quem usava o antigo Hardcall, né, que a gente tinha um grupo lá, conhece essa história, porque eu já contei lá, mas eu ia contar aqui, mas o que acontece? Esses dias acabou a energia aqui em casa, o que tá acontecendo muito ultimamente, e eu peguei a moto e saí andando por aí, procurando energia, só que acabou a energia em vários municípios ao mesmo tempo. Então eu saí andando aqui, cara, eu fui percorrendo tudo quanto era município, procurando internet, né, um cybercafé, alguma coisa, até pra mandar mensagem pro pessoal, pra falar que eu ia estar fora aí, até voltar a energia e tal. E acabei que eu andei tanto, mas tanto, que eu cheguei lá no bairro onde mora o meu querido amigo mendigo. Que eu contei a história no cast, né? Então eu falei, meu, já tô aqui, eu tava com o celular, né? O celular tem um programinha pra gravar e tal, muito bom. WavePad, quem não tem, eu aconselho baixar, porque é bom pra gravar qualquer coisa aí e tal. E aí eu chamei lá e ele saiu, cara. E aí na frente da casa do mendigo tem um bar, né? E ele, não, vamos ali no bar, aquela coisa, muito tempo que eu não via ele também, né, cara, uma saudade. Aí a gente foi no bar e eu falei pra ele que eu tinha contado a história, ele ficou, putz, que legal, não sei o que lá. E aí o que acontece, ele falou que ele queria contar umas paradas que ele lembrava, e eu falei, porra, fantástico, né, fantástico. Eu peguei, tirei o celular e comecei a gravar, então vai seguir aí agora o relato do grande mendigo pra vocês sobre algumas coisas que eu esqueci. Tem uma história de um peixe que ele achou na rua. Que ele tava muito de fome, não vou contar não pra não estragar, mas vocês vão ouvir na sequência. O áudio não tá muito bom, tá? O áudio tá meio bizarro, assim, tem umas latidas, mas é, fazer o quê? Aqui em casa tem latida, o cachorro tá latindo pra todo lado, mas lá tava bem bizarro porque a gente tava num bar, né? Tava meio vazio, mas querendo ou não, a gente tava dentro de um bar. Então, fiquei aí com o áudio do mendigo aí, cara, ele contando. Eu tava rindo demais, cara, rindo demais. Tô aqui com meu grande amigo mendigo. Esse é eu. Eu contei a história lá de como você se tornou mendigo, mas eu não contei com todos os detalhes, porque né, eu não lembrava. Você também, quando você chegou, você tava... Eu não lembro de muitos detalhes, não. Você chegou meio traumatizado também. Tava com a fome da porra. Traumatizado tava não. Cabelo duro pra cima. Parecendo um mendigo mesmo. E areia que você ia ficar bem. E aí deve uma mina pagando pau no trem, mano. Puta, foi mó brisa. Eu vindo com a minha mãe assim. Tinha vizinha olhando assim, ela tava olhando assim, ela. Nossa, de onde vem esse demônio, mano? Você cara, acha ela que tava mostrando? Não, pagando pau que eu tô falando pra o demônio que tava ali. Não que ela tava querendo. Não que ela queria meu corpo. Ela tá na bolsa e na frente assim. Nossa, ela tava olhando assim do tipo. Cara, agora essa porra me ataca, mano. Vai morder minha perna. Tava parecendo um zumbi, mano, de fome. O buraco dos olhos tava fundo. O Walking Dead mendigo. Eu roubei a bolacha do tiozinho, você lembra do que eu falei pra você? Conta aí, conta aí. Que o tiozinho foi bem na hora que nós tava indo embora, o tiozinho, eu tava sentado no ponto, falei, eu vou sair fora. Aí fiquei no, como é que é? No ponto de ônibus esperando. Uhum. Aí chegou o maluco conversando comigo, conversa furada, tava nem prestando atenção, porque aí o estômago parou de roncar, tá ligado? Tava com maluco, esse cara, eu acho que ele leu meu pensamento. Ele sacou da bolacha, assim, uma bono de chocolate. Mano, aquele bagulho foi o paraíso. Eu tava olhando assim e falei, que é isso? Aí que ele foi abrir, o diabo enviou a van, mano. Nossa! Na hora. Ele foi abrir a van e colocou de volta na bolsa. Não! Ai, caralho. Eu já tava coçando, já tava sentindo gostinho na boca, né? Chocolate. Situação. É o da porra, mano. Mas isso aí foi quando você tava voltando. Não achei porra nenhuma. Maconha? Cheiro Não pode falar maconha, tem que falar cigarro alternativo. Cigarros alternativos eu achei vários. Aquele negócio que a gente planta, escondido da polícia. É, mas tipo, isso aí foi quando vocês estavam voltando, né? É, aí na hora que eu voltei, eu tava com aquela fome monstro. Te pegar e tal. Mas tipo, quando você foi? Você chegou lá na praia. Só andei pra caralho, mano, antes de chegar lá. Você tinha descido no Jabaquara. Você tinha mais dinheiro, cara. No Jabaquara. É, tinha 15 contos só. Eu já tinha pegado, eu desci no Jabaquara e falei, eu vou andando, tá ligado? Uhum. Só pra dar um rolê, depois eu vejo o que eu faço, pegar carona. E fui pegando carona, daqui a pouco o começou a doer e nada, eu consegui carona, de tanto andar. E o show do Rony, estão enxergando. É, tava na brisa que eu ia pro show ainda. Show porra ali, não sabia nem chegar na praia. Nem na praia grande eu tava sabendo chegar. uma briga da porra pra chegar lá. Que a minha ideia é que eu vou subir. Mas esse já tava no Guarujá, né? Você já tava no Guarujá. Ah, louco, cheguei lá e fiquei rodando, tocando violão. Ah, uma felicidade. Um copo de bambu. Um copo de bambu, né? Lembrava do copo de bambu, caralho. O vinho acabou depois de meia hora de viagem. Nossa, mano. Minha tristeza. Tinha acabado a cachaça já. Eu já quis, já não quis ir mais por causa da cachaça. Já tinha acabado. Eu falei, puta, eu vou chegar lá e fazer o quê, mano? Aí eu falei, não, eu vou lá. Eu tava empolgado, tava querendo ir, mano. Uhum. Eu falei, primeiro eu vou curtir aqui a praia. Tinha 5 contos na praia. Porra, tô rico pra caralho. Tô rico que só porra. 5 Que situação, cara. Vixe, velho. Eu falei, vou ficar aí, né? Que 5 dá pra passar pelo menos um dia aqui. Caralho. Eu compro uns pão e passo o dia todo comendo pão. Aí veio, sei lá, eu tava lá brisando com o violão lá, chegou 2 fumantes de cigarros inativos. Cigarros alternativos. Maluco, começamos a fumar aquele cigarro e tocar violão. Daqui a pouco o cara falou que era tatuador, que ia fazer tatuagem também. Outros 2 mindinhos. Aí começamos lá, falei, ah, vou comprar um pão, tava com fome, eu tava esperando eles ir embora pra comprar o pão, mas eles não iam embora nem fudendo, tá ligado? Eu lembro que quando você chegou, você falou desses mendigos aí, né? Mas você falou que os caras estavam bem vestidos e tal, normal, né? Normal, os caras estavam vestidos normal. Não, isso aí foi no outro dia. Quando eu cheguei já era meio tarde já na praia. Eu fiquei tocando lá e os caras, ô, vamos, chega aí! Quando é a noite na praia, sabe que só tem fumante de cigarro alternativo. chega aí, vamos. Eu tocando, cada música que eu tocava era um cigarro que eu fumava. E já era, filho. E aí eu sei que eu tava com sono da porra já. Uhum. E com fome já na noite anterior, né? Que não tinha comido nada. Escondendo dinheiro dos mendigos. Guardando dinheiro lá pra comer. Aí dormi. Quando tô pegando no sono, mano, um frio da porra tava batendo lá. O vento do caralho não tinha levado coberto nem porra nenhuma. Tá na praia. E com medo que os outros roubassem meu violão ainda. Eu tô ficando em cima. Aí vou dormir nessa porra. Dormi em cima do violão, caralho. E atrás do bagulho da Sabesp. Tô lá deitado, daqui a pouco escuto. Caralho. Que porra é isso, mano? Eu começo meio que... Eu tô sonhando com essa porra. Eu doideira que eu tô já, brisa da porra. Não, mano, eu olho pra trás e tem dois casal metendo no meu ano. No meu quê? Não, ali perto, mano. Ah, tá. Nem ignorando, como se eu não tivesse vagabundo ali deitado, não. Mano. Eu deitado e os caras lá. Na esfregação da porra. E a mina sentada no colo do cara. E, mano, maluca, cabeça debaixo da blusa da mina. Mano, e tava esfregue, eu já virei a cabeça e já fiquei assistindo. Falei, agora eu vou ver também. Já tô ignorando nessa porra. Eu não vou ignorar. Dormir pra quê, né, mano? Depois eu durmo nessa porra. Sei que esse cara não esfrega, e o cara foi dormir com as bolas doendo, que eu acho que ele não tem. Não deve ter metido, não. Porque ficou só na esfrega, viu? Ou isso foi bem disfarçadinho, porque ela tava, sei lá, mano. Não percebi direito, não. Mas o negócio tava bom, tava quente. Aí eu dormi. Pra você tava assim, bom, pra mim tava ótimo. Se eu tivesse olho, eu até baixei pro reto, mas tava. Mas tava muito desanimado. Aí eu fui dormir. Aí foi nesse dia que encontrei os mendigos doidos lá. Esperando que eles fossem embora pra comprar o pão, os caras não foram. Mas você comprou de o pão, os caras tava com mais fome que eu, mano. Fudeu, mano. Você tava comendo mais pão que eu aí. Situação. Eu fiquei sem pão. Fiquei sem porra nenhuma. Aí roubei, falei, vou pro Rio de Janeiro nessa porra. Vou subir beirando nas praias. Uhum. Falei, vou roubar. Mano, pensei em roubar até um carro, tá ligado? Meu Deus. Eu tava numa loucura, falei, não, eu vou subir por aqui, mano, qualquer coisa eu mandando o carro depois eu saio fora, tá ligado? GTA, né, mano, eu aperto triângulo, aí eu pego, tô pegando a direção e a bicha total, mano. Caralho. Não, porque eu passei e eu vi um carro aberto, mano, tá ligado? Com a Nossa chave no contato. Tô vendo a cena. Mano, isso ficou uns 5 minutos olhando. Eu fiquei olhando o canto, isso é o capeta, velho. O mendigo demônio de um lado do ombro e o mendigo anjinho do outro. Não, tinha dois demônios mesmo, eu já chutei, já, vamos. Eu que tive que controlar mesmo, pra mim. O cara foi, deixou o bagulho, desceu e foi pra praia, deixou ali, ó. Livrinho pra mim, eu falei, olha, mano, tá me chamando. Esse tá cara, pedindo. Tá me chamando. Quer dizer, se você roubasse, era culpa do cara. Nossa. Ele mandou deixar lá, mano, com a chave aí, me contato. Aí eu olhei pro outro lado, tinha uma par de bike, assim, uma par de bicicleta. Falei, nossa, tem todo tipo pra escolher, acho que eu vou pegar uma bike mesmo. Vou pegar esse cara, tô picado, dá mais trabalho pra fugir. A bicicleta vai no meio da praia aqui, foda-se. Falei, vou ser ninja aqui, vou pegar a bicicleta e ninguém vai ver, mano. 1 milhão de bicicleta pra escolher, mano. Só bicicleta monstra, da hora. Tinha todo tipo, tinha de marcha, não sei quantos. Nossa, amortecedor do caralho. Eu fui escolher a quebrada, mano. É que eu fui pegar, não tinha nem marcha, não tinha porra nenhuma, ainda tava quebrado. Aí comecei a andar com aquela porra pra cima e pra baixo, escapando a corrente. Tá! Andava 5 minutos, pá! Quebrava a corrente. Aí eu tava com idiota, com o violão nas costas, uma mala, uma boa, um mochila. Os cabelos tudo pra cima, assim, com a água do mar tinha secado o bagulho, tá ligado? Lembra quanto o bagulho era grandão pra caralho? Era tipo, pra quem não sabe, o mendigo tinha tipo um black, só que era quadrado, assim, pra cima. Era bonito, parecia uma vassoura de cabeça pra cima. Maluco, eu arrumando aquela bike toda hora e caía a corrente. E ando um pouquinho e caia a corrente. Aí eu comecei a desistir e subi e andar do lado da bike. Levou a bike. Que porra, mano. Eu comecei a carregar a bike, nem era minha ainda. Eu tive que carregar. Eu falei, mano, esse cara agradeceu de eu ter roubado essa bosta dele, mano. Eu acho que ele deixou lá pra eu roubar, mano. Foi a mais podre que tinha. Aí eu abandonei essa porra, joguei fora. Não, primeiro ainda foi andar na praia, pode crer. Foi andar um pouquinho na praia com ela. Encostou. Já era de com tarde. Com ela, já botou o nome tarde. Dela. Eu chamava ela de, sei lá, não, né, com ela. Maluca, foi apertando que só a porra, os pãozinhos, deu porra nenhuma de manhã, mano. Ainda os mendigos comeu, né? Comendo tudo ainda. Aí eles foram embora, depois com a barriga cheia, seu da puta. Falaram que ia fazer uns trampos lá. Eu vou fazer a tatu, não sei. Pra nós lá, vem ganhar tatuagem, caralho. Nós só comeram meu pão e foram embora, o senhor da puta. Mas você não conseguiu, né? Chegar no Rio de Janeiro. Oxi, eu já cheguei no lugar lá que eu travei lá. Que eu falei, deixa quieto, eu tô na praia mesmo, vai nadar, mano. Não, vai ver, eu tava com uma fome da porra. Que eu acho na praia? Um peixe morto. Peixe morto, mano. Já viu, né? Ficou pegando. Da hora eu peguei o peixe, mano. tava me sentindo Gollum, velho. Chupa perdidos, né, mano? Caralho, sobrevivência com mendigo. Eu falei, puta, é agora, mano. Vou ver um lugar pra fazer um fogo e queimar esse peixe. Peixe fresco. Peixe fresco. Pegar água do mar e jogar lá pra salgar o bagulho. Agora... Queria salgar ainda. Eu lembro do dia que você chegou, que tipo, tava eu, o Riverson e o Eric trocando ideia. Bem assim na frente de casa. Aí você passou assim dentro da perua. Cabelo. Já de longe. Os três olhou assim, cara. Eu não segurando pra não rir. Sua mãe queria te matar também, né, caralho? Nada, ela tava mais achando engraçado pra caralho. Eu tava com short de futebol, assim, tá ligado? Nossa, não curti, né? Situação de regata short, preta, né? Regata, um short bem curtinho, assim, o um chinelo, cabeleira. O cinto tudo. Do violão era a alça do violão? É, era o cinto da sua irmã? É, que eu tinha roubado. O cinto branco, sei, voltou o cinto preto. Branco, né? É, nossa. E era da hora que eu era tipo assim, aqueles pobres que já não tem porra nenhuma, preocupado com as coisas que tem aí. Eu ia mergulhar e ficava lá olhando na margem. Quem vai roubar minha bicicleta quebrada? Meu peixe. Tá lá, meu peixe e minha bicicleta, caralho. Não pode roubar. O violão, o peixe em cima, violão, é a bicicleta peixe, de guarda. O peixe, eu coloquei ele na frente assim, ele parecia um puppet. Parecia um pet. O peixe tava esse olhando o mendigo nadar. E quando eu ia dar de bike, ele ia tipo na garupinha assim, mano. Na cestinha? Na cestinha. Balançando. Não, ele tava no guidão assim, eu preso assim, ó. Minha cabeça assim, ele balançava assim. Igual aqueles cachorrinhos, tá ligado? É, mano. Eu levando ele pra passear também na bike, ele ia bike. Que situação! E a fome, e eu olhava pra ele tipo, uma hora ou outra eu vou te comer, mano. Eu tava querendo coragem pra comer ele. Eu tava com medo que tivesse podre, o bagulho assim. Tava ligado. Eu tava com medo, o peixe tava lá com 6 meses, caralho. Mano, a praia era suja pra caralho, mano. Agora o lodo, eu tava com nojo de pisar no bagulho, mas a gente comeu o peixe do bagulho. O bagulho tava tão sujo, tava quase voltando a vida. Eu acho que o peixe morreu do lixo que tinha lá, mano. Já começou, ninguém botou a fé que eu ia sair no bagulho, deixaram que eu não ia. E se eu tivesse com comida, eu ainda tinha chegado. Tô com a fome e falou mais alto. Que acho que uns 3 dias, só, uns 2, 3 dias, sei, não vai ter andado na região nenhuma. Você é louco, é muito rolê. Ai, não dá pra andar nem pegar cara nem nada. E ninguém para não, mano, esse bagulho de parar é filme. Pô, Deus, os caras fazem esse bicho estranho, vai estar no meu capô. É verdade. Parabéns, filho da puta. Que porra, de onde saiu essa porra?